Eu encerro o nosso programa de hoje, minha gente, desejando uma tarde maravilhosa para você, desejando assim muita bênção de Deus para você e te dizendo, amanhã a gente volta aqui com mais uma edição do nosso Kairos, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra. Você está na sintonia da ZYH748, 1250 kHz, Rádio Coração Fiel, AM 1250. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Gente Nova, um programa musical com canções que fazem sua noite mais orante e feliz. Gente Nova, todos os dias às 7 horas da noite, aqui na Rádio Coração Fiel. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Você ouve agora na Rádio Coração Fiel. Vatican News. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 28 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Adriano Vitali. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Então ele te dará a chuva para a semente com que semeias a terra. O grão, produto da terra, será nutritivo e saboroso. Do livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 23 A e B. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Cáritas lançam campanha emergencial em auxílio às famílias da Bahia e Minas Gerais, atingidas pelas fortes enchentes das últimas semanas. Ainda CNBB, as iniciativas com a participação de todo o povo de Deus em 2021. Salesianos no Líbano, Natal ao lado de quem mais sofre. Massacre de Natal em Mianmar, Cardealbó, as armas não resolvem a crise. Arcebispo Welby, Desmond Tutu, um grande guerreiro da justiça. Haiti, apelo dos bispos à comunidade internacional para acabar com a crise. E ainda, patriarca Tawadros, plantar árvores ao redor das igrejas em vista da COP27. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa desta terça-feira desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, uma boa sintonia. Como destacamos em nossas manchetes, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Cáritas, campanha emergencial em auxílio às famílias da Bahia e Minas Gerais. A iniciativa busca arrecadar recursos para a compra de alimentos, água potável, roupas, fraldas infantis e adultas, artigos de higiene pessoal e de proteção contra a Covid-19. Mas quem nos traz os detalhes é o colega Silvonei José. CNBB e Cáritas, campanha emergencial em auxílio às famílias da Bahia e Minas. Os temporais voltaram a castigar as populações do sul e extremo sul da Bahia, causando 20 mortos e afetando mais de 470 mil pessoas, segundo dados da Defesa Civil. De acordo com o governador do estado, as chuvas deixaram um cenário de guerra e que ainda não tem como dar um prazo para a recuperação das estradas estaduais e federais afetadas pelas inundações. As pessoas tiveram que abandonar suas casas devido às inundações e aos riscos de deslizamento de terra e de desabamentos. Além das residências e de estabelecimentos comerciais, postos de saúde, escolas e quadras também se encontram debaixo d'água. frente a essa triste situação agravada em decorrência da pandemia da Covid-19, que ainda se vive, a Rede Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, intensificam as mobilizações por meio da campanha SOS Bahia e Minas Gerais, Solidariedade que Transborda. A iniciativa busca arrecadar recursos para a compra de alimentos, água potável, roupas, fraldas infantis e adultas, artigos de higiene pessoal e de proteção contra a Covid-19. Os itens serão distribuídos pela Cáritas Diocesanas, próximas às áreas em situação crítica, a fim de auxiliar as milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas, devido às fortes chuvas que atingiram os estados. As doações podem ser feitas pelas contas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais detalhes você tem na nossa homepage, vaticanews.va. Na Belém martirizada, nasceu Jesus. Insistentes, cantam os anjos. Paz na terra. Shalom. Salam. Isto sim é Feliz Natal. CNBB convida para a primeira jornada de oração e missão de 2022. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza a primeira jornada de oração e missão pela paz em 2022, no Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro. A jornada de oração é promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, desde abril deste ano, quando foi realizada, dia 1º daquele mês, a Jornada de Oração pelo Haiti. No primeiro dia do ano, comemora-se o Dia Mundial da Paz. Esta data foi criada pelo Papa Paulo VI em 1967. Apesar da origem, o intuito era compartilhar o sentimento de paz entre todos os homens, independente da religião, conforme desejo de Paulo VI. Em suas palavras, a proposta não tem a pretensão de ser qualificada como uma data exclusivamente católica ou religiosa. Antes seria para que ela encontrasse verdadeira adesão junto a todos os amigos da paz, expressou ele. Nessa jornada, de acordo com o assessor da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, padre Daniel Roquete, os brasileiros são convidados a recordar de todos os países pelos quais a jornada rezou em 2021 e também a rezar por todas as situações que pedem uma atitude orante, intercessora e semeadora de paz e de esperança. Nesse 1º de janeiro, nos unimos à Igreja Católica em todo o mundo na tradicional jornada de oração pela paz. Já fazem anos que o dia 1º de cada ano é um dia de oração pela paz. Que seja assim também neste ano que se inicia. Uma oração ao Deus da vida para que, em nome de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador, a paz como o dom do Espírito Santo seja derramada em toda a criação, movendo homens e mulheres na busca da justiça e do pão para todos. Motiva o assessor da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. De acordo com o assessor da Comissão Episcopal, a jornada de oração e missão faz parte de uma série que coloca o valor da oração como agir missionário e propõe que cada cristão católico dedique um tempo do dia para rezar por determinado país. Durante todo o ano de 2021, inspirados pelo exemplo da padroeira das missões Santa Teresinha do Menino Jesus, a Igreja do Brasil foi incentivada a rezar pelas missões e, assim, tornar-se realmente missionária. De fato, os papas sempre ensinam que uma das formas de contribuir com a missão da Igreja missionária é através da oração, recorda o padre Daniel. Os salesianos são corajosos e sempre inventam alguma coisa para seguir em frente. Foi o que disse o Papa Francisco ao encontrar no Vaticano, no último dia 15 de dezembro, os organizadores e artistas do Concerto de Natal 2021, transmitido pelo Canal 5 da televisão italiana, na última sexta-feira, dia 24. O valor arrecadado com o espetáculo foi destinado aos numerosos projetos educativos em andamento em dois países que se encontram em condições precárias, Haiti e Líbano. Ao recordar a obra dos salesianos no Líbano, o Papa agradeceu aos artistas por colocar seus talentos à disposição para esse fim humanitário. Entre os presentes no concerto de Natal estava o sacerdote salesiano Padre Simon Zacharian, que teve a oportunidade de transmitir seu testemunho à Rádio Vaticano Vatican News. No Líbano, disse ele, somos uma comunidade salesiana de 4 pessoas. De fato, Padre Simon, sacerdote sírio, trabalha há 3 anos no Líbano, após 7 em Alepo e Damasco. A Síria está devastada pela guerra, mas a situação não é muito diferente no país dos cedros, atingido por uma grave crise econômica e política que colocou a população de joelhos pela sua pobreza. O Líbano, atingido pela explosão no porto de Beirute em 4 de agosto de 2020, se depara com a presença de mais de 1 milhão de refugiados sírios, iraquianos e palestinos que fugiram de seus países por causa das guerras e violências. Não obstante o acolhimento, as dificuldades são inevitáveis. Por isso, pedimos ao padre Zacharian para nos falar sobre o trabalho dos salesianos no Líbano. Um total de 4 pessoas, um sírio, 2 italianos e 1 boliviano. É longa a lista de atividades no Líbano apresentada pelo padre Zacharian. Os salesianos dirigem um centro juvenil que acolhe mais de 300 jovens e crianças. Desenvolve um projeto educativo para cerca de 250 crianças refugiadas sírias, todas muçulmanas, sobretudo após as dolorosas experiências que viveram na Síria. Realiza um percurso de fé e educação entre os refugiados iraquianos, de maioria cristã, expulsos de suas casas pelo ISIS. Dirigem escolas, uma perto de Biblos, para alunos libaneses da classe operária, e outra em Beirute, para crianças iraquianas de 6 a 17 anos, onde prestam assistência educacional e psicológica. O cardeal Charles Bo, arcebispo de Yangon, fez uma forte condenação do massacre na aldeia de Mosso, no estado de Kaya, Myanmar, de pelo menos 35 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, que foram encontradas queimadas dentro de 3 veículos no dia de Natal. Fotos do massacre foram divulgadas na internet. Os meios de comunicação locais relatam que as tropas governamentais birmanesas, sob as ordens da junta militar no poder, reuniram e mataram civis, depois carregaram-nos em caminhões e carros que foram incendiados. 2 membros de Save the Children foram dados como desaparecidos. Segundo testemunhas, as vítimas tinham fugido de combates entre grupos armados da resistência e o exército de Myanmar, perto da aldeia de Koinan, e foram detidas por tropas do governo quando estavam a caminho de campos de refugiados no oeste de Yuprusso. Numa declaração publicada em 26 de dezembro, o cardeal definiu o ataque um indescritível e desprezível ato de barbárie desumana e assegurou as suas orações pelas vítimas e seus entes queridos. Todo o nosso amado Myanmar é agora uma zona de guerra, disse o cardeal, referindo-se aos ataques aéreos no estado de Kayin, que forçaram milhares de pessoas a fugir através da fronteira para a Tailândia, e aos bombardeios em Tatlanga, no estado de Xin. Quando é que tudo isso vai acabar? Quando terminará décadas de guerra civil em Myanmar? Quando poderemos desfrutar de verdadeira paz, com justiça e verdadeira liberdade? Quando é que vamos parar de nos matar uns aos outros? Irmãos matando irmãos. irmãs matando irmãs. Isto nunca, nunca poderá ser uma solução para os nossos problemas. Pistolas e armas não são a resposta, disse o cardeal Bo. O prelado apelou então ao exército de Myanmar para acabar com os bombardeios. Exigiu que pare de destruir casas, igrejas, escolas e clínicas. E apelou ao diálogo com o movimento pró-democracia e grupos armados étnicos. Peço também, disse, aos grupos armados e à Força de Defesa Popular que reconheçam que as armas não resolvem a crise, mas perpetuam-na, causando mais mortes e mais fome, com consequências devastadoras para a educação dos nossos filhos, para a nossa economia e a nossa saúde. O cardeal Bo considera a guerra inaceitável. Diz que a solução e a busca da paz está dentro de nós e entre nós. E pede à comunidade internacional orações, solidariedade, assistência humanitária e esforços diplomáticos para ajudar Myanmar a pôr fim aos trágicos conflitos e a procurar justiça e paz. Rezo do fundo do meu coração, disse, pelo fim das tragédias que assistimos nos últimos dias, semanas e durante demasiados anos e décadas. O arcebispo de Rangoon recorda a mensagem à oração de Natal do Papa Francisco pelo Oriente Médio, Myanmar, os muitos prisioneiros de guerra e civis presos por razões políticas, por migrantes, pessoas deslocadas e refugiados. Entretanto, a ONU apelou às autoridades birmanesas para que realizasse uma investigação exaustiva e transparente sobre os horrores, segundo o subsecretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, que descreveu os relatórios como críveis. Este é mais um episódio de uma estratégia de terror e da ameaça à dissidência organizada pela resistência armada, que está em vigor no país desde 1º de fevereiro. Uma escalada de abusos e violações dos direitos humanos que parece não ter fim, enquanto o veredicto esperado para essa segunda-feira no julgamento da ex-líder birmanesa e prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, foi adiado para 10 de janeiro. Acusada de importação ilegal e posse de walkie-talkies e violação das restrições da Covid, ela já tinha sido condenada a 2 anos de prisão por incitar a dissidência contra os militares e por não ter observado as medidas anti-Covid. Arcebispo Welby Desmond Tutu, um grande guerreiro da justiça. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba. Um grande guerreiro da justiça que nunca parou de lutar. Foi o que disse o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, líder espiritual da comunhão anglicana, a propósito do arcebispo sul-africano Desmond Tutu, que faleceu aos 90 anos neste domingo. A comunhão anglicana, espalhada pelo mundo, lamenta sua morte, manifestando pesar e tristeza. É unânime o desejo de acompanhar as lágrimas de sua morte com palavras de gratidão e reconhecimento por uma vida sempre vivida com coragem e força interior em defesa dos direitos humanos e da reconciliação. A morte do arcebispo emérito Desmond Tutu é uma notícia que recebemos com profunda tristeza, mas também com profunda gratidão, escreve o arcebispo Welby, segundo a agência CIR. O amor de Desmond Tutu transformou a vida dos políticos e sacerdotes, dos habitantes das cidades e dos líderes mundiais. Se o mundo é diferente hoje, é por causa deste homem, ressalta o arcebispo de Cantuária. Símbolo da resistência contra o apartheid, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984 por sua luta não violenta contra o racismo. O arcebispo Tutu era um profeta e um sacerdote, um homem de palavra e de ação. Uma pessoa que encarnava a esperança e a alegria que foram os fundamentos de sua vida, escreve ainda Welby. Era um homem de extraordinária coragem pessoal e audácia. Quando os policiais invadiram a Catedral de Cidade do Cabo, ele os desafiou dançando no corredor. Após o fim do apartheid e depois que Nelson Mandela foi eleito presidente da Nova África do Sul, o arcebispo Tutu criou e presidiu a Comissão de Verdade e Reconciliação para trazer à luz a verdade sobre as atrocidades cometidas durante as décadas de repressão feita pelos brancos e assim tentar um processo doloroso e dramático de pacificação entre as duas partes da sociedade sul-africana. Ele foi, sobretudo, um discípulo cristão e esta foi a raiz de todo o resto, recorda o arcebispo Welby. Somos hoje gratos por uma vida tão bem vivida, mesmo sentindo a dor de uma perda tão grande. A morte do arcebispo Tutu foi anunciada numa mensagem de vídeo pelo arcebispo anglicano de Cidade do Cabo, Thabo Magoba, que em nome de toda a comunidade anglicana dirigiu palavras de condolências à sua esposa, Nomalizo Lea, ao seu filho Trevor Tamsakwa e suas filhas Tandeka, Nontombi e Minfo e suas famílias. Ele acreditava profundamente que cada um de nós é feito à imagem de Deus e, como tal, deve ser tratado pelos outros. Ele queria que todo ser humano na Terra experimentasse a liberdade, a paz e a alegria que todos nós devemos desfrutar se realmente nos respeitarmos uns aos outros como pessoas criadas à imagem de Deus. Foi em nome desta profunda convicção que o arcebispo Tutu desafiou os sistemas que humilhavam a humanidade, disse Magoba. A Igreja Anglicana da África Austral organizará o funeral de Desmond Tutu e as comemorações com o governo e a cidade de Cidade do Cabo. Os detalhes desses eventos, que serão realizados de acordo com o Regulamento de Prevenção da Covid-19 da África do Sul, serão anunciados posteriormente, disse Magoba. A comunidade romana de Santo Egídio recorda sua longa amizade com o arcebispo Tutu, em nome da paz e dos direitos humanos. Com ele, partilhou em muitas ocasiões momentos de oração e batalhas pela paz e pelo futuro da África. Em 26 de maio de 1988, ele inaugurou a Tenda de Abraão, a primeira casa da comunidade Santo Egídio dedicada aos refugiados. Este vínculo de amizade continuou ao longo dos anos com Santo Egídio, como um compromisso comum pela paz, a saúde, os direitos humanos e a luta contra a pena de morte. Quando no Natal vejo vocês com os pobres no almoço na Basílica de Santa Maria em Trastevere, Deus sorri, disse o arcebispo Tutu durante uma de suas visitas a Roma. É doce para nós recordar estas suas palavras nesses dias em que a comunidade acolhe tantas pessoas pobres de todas as partes do mundo, consciente da força do legado de paz que ele nos deixou, conclui uma nota da comunidade de Santo Egídio. Haiti, apelo dos bispos à comunidade internacional para acabar com a crise. Vamos ouvir com a colega Jane Nogara. Haiti, apelo dos bispos. Na mensagem de Natal publicada nas redes sociais e dirigida a todos os religiosos, fiéis, leigos e pessoas de boa vontade do país, os bispos da Conferência Episcopal do Haiti lançaram um caloroso apelo. Como pastores, não podemos ficar indiferentes aos trágicos acontecimentos dos últimos meses. A Igreja, reafirmando sua disposição de apoiar seus filhos em suas ansiedades e esperanças, lança um apelo urgente ao mundo para vir em auxílio de um país mergulhado no caos político, econômico e social, especialmente após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho. Neste tempo de Natal, diz o texto, que nos leva a abrir-nos a novos horizontes, a um ideal de vida maior e mais nobre e a sair da indiferença, a Igreja pergunta se a situação vivida hoje no Haiti não deveria levar os que têm responsabilidades na comunidade internacional a trabalhar incansavelmente para ajudar a curar esta ferida e promover o respeito dos direitos universais, pedido que se estende também aos políticos locais. Eles deveriam estar mais preocupados do que nunca com esta situação caótica e catastrófica que não mostra sinais de abrandamento. O país, um dos mais pobres do mundo, vem passando por anos de instabilidade política, recentemente agravada pelo assassinato do presidente e por uma violência desenfreada. Gangues e organizações criminosas estão presentes em várias regiões. Os sequestros se tornaram uma importante fonte de renda. Além destes trágicos eventos, houve um terremoto em 14 de agosto que devastou a comunidade costeira de Los Cayos, no sul da ilha, deixando 2.200 mortos e mais de 50 mil casas destruídas, além de uma tempestade tropical. Neste dramático contexto, escrevem os bispos, muitos compatriotas são obrigados a deixar o país esperando encontrar prosperidade em outro lugar, mas muitas vezes são vítimas de maus tratos e discriminação. Diante da preocupante e contínua deterioração da situação, os prelados apelam para uma tomada de consciência pessoal e coletiva, assim como um despertar moral e patriótico para lutar contra as forças do mal que geram atrocidades e sofrimento em todos os lugares. Eles expressam sua solidariedade com a dor daqueles que são vítimas de sequestro, estupro e violência de todo o tipo, e confiam a misericórdia de Deus às almas de irmãos inocentes que caíram sob o fogo de grupos armados. Com todas as nossas forças, condenamos estes atos fratricidas, afirmam, e pedimos que a verdade, a ordem e a justiça sejam restauradas juntamente com a autoridade do Estado. Desde 1º de dezembro, por sugestão do Patriarcado Copta, foi lançado um extraordinário programa de plantação de árvores nas áreas ao redor das igrejas e lugares de culto da comunidade ortodoxa copta. Durante a catequese semanal da quarta-feira, 22 de dezembro, o Patriarca Copta Ortodoxo Tavadro II ilustrou os aspectos concretos e as conotações espirituais do programa. O contexto temporal no qual esta iniciativa eclesial única tomou forma é marcado pela próxima Conferência Mundial da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a ser realizada em Sharm el-Sheikh, Egito, em novembro de 2022. A fim de incentivar as comunidades eclesiais locais a aderir ao programa num saudável espírito de competição, as regras de uma competição real também serão apresentadas nos próximos dias. O concurso terá como objetivo indicar e premiar os projetos de plantio mais apreciáveis, tanto do ponto de vista estético como do impacto ecológico, que serão realizados por cada um dos grupos paroquiais. A sensibilidade às questões ambientais foi delineada pelo Patriarca Copta Ortodoxo não como uma moda cultural passageira, mas como uma resposta à grave emergência ecológica que ameaça a própria sobrevivência do nosso planeta. O Patriarca Tavadros fez referência explícita aos ensinamentos bíblicos que indicam o cuidado da criação como uma expressão concreta de gratidão pelos dons recebidos de Deus. Em sua catequese, o Patriarca citou, entre outras coisas, as palavras do profeta Jeremias, que abençoa o homem que confia no Senhor, comparando-o a uma árvore plantada junto à água que espalha suas raízes ao longo do rio, não percebe quando chega o calor e sua folhagem permanece verde. No ano da seca, não está em perigo e não deixa de dar frutos. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Agradecendo pelo carinho da sintonia, esperamos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, nosso forte abraço e até lá. Você ouviu na Rádio Coração Fiel, Vatican News. Rádio Coração Fiel faz parte da minha vida. No mês de dezembro, celebramos 16 anos de fundação da Rádio Coração Fiel. Parabéns, Rádio Coração Fiel. Rádio Coração Fiel, a rádio da sua tarde. Você está na sintonia da ZYH 748, 1250 kHz, Rádio Coração Fiel AM 1250. Começa agora o programa Tarde com o Padre Zezinho.